Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao maior clubinho com as menores discussões sobre videogames desse plano existencial. Está começando mais um Minigameiros. Programa esse que só existe graças a pessoas como vocês aí que estão aqui ouvindo, né? Mas se vocês estão ouvindo, imagino que vocês estão apoiando a gente no Orelo ou na Twitch. Se não tiver, considere. Se você foi chutado pra fora do Orelo por causa do Orelo estar confuso há uns meses aí, considere voltar, por favor. Agora tá melhor, ouvi dizer. É, tomara, vamos torcer. Mas obrigado pela paciência pra quem ficou com a gente e voltou, apesar das dificuldades aí no Orelo. E pela sua audiência, como diria o Faustão. Sim. E eu sou o apresentador da vez, Eduardo Sushi, e estou acompanhado de... André Campos e os... O Sushi aperta todos os meus botões. Rafael Kina e o André aperta todos os meus botões. Tengu e ninguém aperta esse meu botão aqui, não. Pouca vergonha essa. Ah, eu vou apertar seu botão, hein? Por que essa abertura é engraçadinha? Porque o tema da vez foi um tema inusitado que o André trouxe pra gente, que eu acho que dá pra render uma discussão interessante, que é botões, né? O uso dos botões, como que foi se tendo ao longo dos anos... Botões canônicos. Exato. Eu tive essa ideia, né? E eu tava tentando... tinha esquecido qual que era a ideia. Eu tava tentando lembrar, trazendo as memórias de por que que eu tive essa ideia. E eu lembrei por que que eu tive essa ideia. Ela veio pra mim quando eu estava jogando Silent Hill 2, o remake. Venho em um sonho. É. E eu pensei, qual será que é o botão que corre? E na minha primeira tentativa, eu acertei o botão que corre. E o que nele é tipo, sei lá, L1. L1. Mas então, o L1, pra mim, é um dos botões canônicos de correr. É mesmo? André, quando você falou isso desse tema, eu falei, perfeito, porque tem um jogo que eu joguei recentemente que me incomodou os botões dele. Uhum. Sabe qual botão dele que corre? Qual? L1. Não, eu acho correto. Pera, é Silent Hill que você tá falando? Não, IS-10. Ah, tá. É claro que varia de jogo pra jogo, né? Gênero pra gênero. É, as expectativas que você vai ter do que os botões vão fazer no jogo de plataforma vão ser diferentes de um jogo de estratégia, ou mesmo do FPS, de um RPG. Você chega, né, especialmente quando a gente tem aí um histórico, né, uma vida inteira de jogar videogames, a gente chega nesses jogos com certas expectativas. Mas eu queria... abrir aqui, colocando pra vocês a minha visão canônica de um controle, uhum, no geral, e vocês digam as suas, se vocês concordam com a minha, o que que vocês mudam, como é que vocês veem. Pra mim, ó, os face buttons, né, os botões de face ali, os quatro botões pra mim, e aí eu vou falar no PlayStation, né, mas é a posição igual pra todas as outras plataformas. X é pulo, quadrado bate, triângulo ou é uma habilidade ou um golpe mais forte, bolinha esquiva, botões de cima modificam alguma coisa, então pode ser uma defesa, pode ser uma corrida. Ativar skill, né? Ativar alguma coisa. Segura o R1 pros face buttons virar skill. Pra fazer alguma outra coisa, algum modificador, né? E aí, o touchpad, ou, né, o select antigamente, mapa. O D-pad, selecionar habilidades, armas, alguma coisa. E clicar o analógico, alguma coisa a ver com câmera, pode ser também uma corrida, pode ser algum tipo de modificador, alguma coisa assim. Quando você falou de botão de corrida, pra mim o botão de corrida é R3. R3 não, perdão, L3. É, pra mim L3. É, varia, mas é um deles também. Eu acho que é um dos botões canônicos de corrida também. E eu até gosto que... acho que era o Kazan que eu tava jogando recentemente. Tinha algum jogo que eu tava jogando recentemente que ele é um Souls-like, então ele corre quando você segura a esquiva, mas ele também corre se você clicar o L3. Eu acho que o Lords of the Fallen faz isso, não? Ele faz também? Eu não lembro. Eu tô com essa impressão de que ele corria no R3. L3, André, L2, mira e R2 atira. Correto, aí depende do jogo, mas, né? Sim, concordo. L2 mira, R2 atira. Precisa, né? Exceto no PS3. É, exceto no PS3 que era L1 e R1, porque os R2 e L2 eram uma merda. Mas sim, se tiver mira e atira, sem dúvida, L2 e R2. Mas André, se eu te perguntar, qual é o botão de pulo no Mario? X. Quer dizer, o equivalente do PlayStation. O B, no Nintendo. O Mario pula no A. No A. O Mario pula no A. O B se segura pra correr. Exato. E aí tem toda uma teoria de que é por isso que no controle do Nintendinho, o A fica na direita e o B na esquerda. Depende. O Super Mario World, por exemplo, os Marios de Super Nintendo pulam no B. É, pula no B e corre no Y. É, que eu acho mais correto. Ah, é, que é a posição correta do dedão aqui, ó. Sim. É então, muito mas, mais ergonômico. Mas aí também corre no X e pula no A, se eu não me engano. Não, não é, porque não, no Super Mario World o A faz coisas únicas. O A faz coisas únicas? É girar. É o R que gira. Não, no Super Mario World. Ele sai ele do gira. Yoshi, ele faz umas coisas loucas com o A. Mas ele gira no equivalente à bolinha, no A também. É, eu acho que não, hein, galera. Tanto que eu só jogo assim. Mas assim, eu prefiro o pulo no X também. Mas dizem que o controle da Nintendo, ele é... Ah, não, mas isso no Nintendinho, é, né? Quando então, era um formato exato. Assim. Não, mas aí seguiu-se desde então, entendeu? Tipo, que eu acho errado. Seguiu direito, então, o B na esquerda e o A na direita. A Nintendo, ela é muito cabeça dura com essas coisas, né? E eu acho que hoje em dia já se tem um padrão mais difundido que eu acho que é melhor. E a Nintendo, né, vide Breath of the Wild, né, com o pulo no X no deles, triângulo. No triângulo deles, né? Acho bizarro. Ainda bem que eles dão a opção de trocar. Muita coisa foi mudando com os anos, né? Eu lembro no começo do PS1, né, o triângulo muitas vezes era pra voltar ou pra, até pra avançar coisas e tudo mais. Tem todo esse papo, não, né, do... triângulo era pra sair de menu por muito tempo. Sair de menu, né, exato. Sair de menu e não bolinha. É. Porque pra mim é, né, X entra no, nas coisas, bolinha sai. O que já é errado, né, porque os botões no Japão foram feitos pro oposto disso e tal, né? Que era o lugar do A e do B, certo? Exato. Bolinha fica no lugar do A da Nintendo e o X fica no lugar do B da Nintendo, que era o entrar e sair. Por muito tempo também, André, eu diria, L1 e R1, controle de câmera, né? Roda a câmera pra esquerda e roda a câmera pra direita. Uma era inteira foi isso. Mas é importante dizer, aproveitar isso que a gente tava falando de controles que foram mudando com o tempo, que o nosso controle canônico agora não quer dizer que é o melhor formato. É o que a gente tá mais internalizado no momento. É o contemporâneo, né? Isso. O mais difundido. Porque, por exemplo, em 2009, quando o Souls veio colocando ataque e defesa no L e o R, o pessoal ficou em choque. Ficou tinha mesmo. Muita gente que achava uma bosta isso. Eu lembro quando eu joguei Mirror's Edge a primeira vez, que você pulava no L1, né, e fazia várias coisas com os botões de cima, mas assim, é o correto, né, porque é um jogo que você tá o tempo todo com os dedões ocupados no gatilho e nas alavancas, né, no R e no L ali, nas alavancas, e o Souls, a mesma coisa, ele prestou atenção nisso, o quanto é importante você ter o dedão disponível pra esse tipo de coisa, né, e pra outras funcionalidades ali, que é uma parada que controles demoraram muito tempo pra perceber, né, que se tem esses botões em cima, eles podem ser usados pra coisas mais importantes, né, se você tá jogando um jogo 3D. Em vários jogos, eles são os botões principais. E os face buttons são os botões secundários, né? As ações mais importantes estão ali em cima. Eu ia falar R3, botão de lock-on. É o botão de lock-on. Louco, porque pra mim, muito tempo, o botão de lock-on era um dos gatilhos, por causa de Zelda. Isso que eu ia falar, por causa de Zelda. Mas se pensar assim, qual o botão locônico? Qual o botão canônico locônico. Qual que é o botão mais locônico que tem? Pra mim é o L2 e o R3, é um dos dois aí. Sim, que é o L2 da mira, né? Que a gente tá acostumado da mira. Só os locônicos sabem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente... Esse consciente coletivo que a gente tem de botões mais usados, eu acho que a gente não pode ficar preso neles e não experimentar, porque assim a gente não descobre outras maneiras, por exemplo, atacar no R1, R2, né? Então por isso, por tentar me manter aberto a novos controles, eu tento, pelo menos no começo, não mudar os botões de um jogo. Eu também. Uhum. Eu tento também. Eu comecei a jogar um jogo e eu tô... Nossa, posicionamento estranho de botões, mas talvez tenha um motivo. Talvez eles, né, eles passaram anos desenvolvendo isso aqui. Exato. Talvez tenha uma lógica por trás da posição que eles colocaram esses botões, de acordo com mecânicas futuras, né, e tudo. No Breath of the Wild, não tem motivo. Então, no Breath of the Wild, eu nunca tentei. Eu já entrei trocando já. E eu então, sempre no Breath of the Wild, trocado. Eu nunca troquei. Eu nunca mudo nunca também. Troquei. Eu jogo do jeito que tá. Vocês pulam com o triângulo, gente? Pula com o triângulo. Eu acho muito bizarro isso. Apesar do deve falar no Mirror's Edge, você pula com, né, R1, sei lá, L1, eu acho muito estranho pular com os botões de cima. É muito porque estranho. É um jogo que ele inteiro ele tem os controles modernos, mas só isso é diferente. Então, meu Deus, por quê? Não faz sentido isso pra mim. É, mas é pra usar a câmera ao mesmo tempo. Você tá falando, né, do Breath of the Wild, né? É, do Breath of the Wild. Ok. No Breath of the Wild é um jogo com tudo com controles modernos e só isso que é diferente. E aí, pra mim, não faz muito sentido. E eu troco e fica de boa. Eu corro no triângulo e pulo no X. Exato. E eu concordo que às vezes pode ser o caso, e talvez era mais uma decisão de preferência de quem tava desenvolvendo o jogo do que uma necessidade de design ou de ergonomia ou coisas do tipo. O exemplo que eu usei no começo era do IS-10, que ele recentemente, ele saiu um demo ocidental dele, que ele já saiu no Japão no passado, que você pode jogar os três primeiros capítulos, é umas 8 horas de jogo. Caramba! E você pode usar o save no jogo. Aí eu tava jogando, porque eu tô animado por IS-10, só que eu não lembro, o último que eu joguei foi o 8, eu não lembro qual eram os botões do 8, mas jogando 10 eu tava, caralho, você bate no X, falar controle do PlayStation aqui, tá? Você bate no X, pula no bolinha, você tem troca de personagem. Você troca no quadrado. Uau! E o triângulo é pra ativar uma movimentação do jogo. É, enquanto você não tá em batalha, você pode fazer tipo um skate pra andar mais rápido pelo cenário, e é triângulo. Eu acho que isso me lembra controle de Kingdom Hearts. Eu acho que Kingdom Hearts bate no X e esquiva no bolinha também. Então, assim, aí a esquiva desse jogo é L1, e a defesa é no R2. Uau! Nossa! E no meu cérebro, você quebrar o alinhamento de esquiva e defesa me dá nó na cabeça. Porque o R1 é skill. Então você segura o R1, quadrado, X, bolinha, triângulo, viram habilidades diferentes. Só que aí você esquiva no L1. Isso é errado. E bloqueia no R2. Especialmente porque o R2 é mais um botão de segurar do que de ficar apertando. Exato. É. Aí você tem tipo um gancho de você se puxar ou ir até as coisas, que é no L2. Uau. Então meio que as habilidades, entre aspas, do jogo é no L2 e R1, e as manobras defensivas é no L1 e R2. Realmente, é ser cruzado assim, eu passei as, sei lá, 3, 4 primeiras horas do jogo, tipo, errando os botões o tempo todo, porque não fazia sentido na minha cabeça meio que desalinhar, fazer meio que em X essa lógica, sem contar que pular no bolinho e bater no X, eu trocava o tempo todo também. Aí eu queria bater, eu ficava apertando o quadrado e eu ficava trocando de personagem o tempo todo. Uma coisa dessas de controles polêmicos que deram o que falar recentemente, pelo menos eu ouvi muita gente reclamando, mas que eu gostei foi no Star Wars Outlaws, que eles põem o botão pra coletar coisas no cenário, o R3. Realmente é diferente, né? Eu não lembro de ter visto um outro jogo que faz isso, mas pra mim funcionou, porque é uma coisa de você tá andando assim, né, e já tá com o dedo ali na alavanca, já e, clica. E é meio pontual, não é o tempo todo, você não fica esmagando, né, então... É. O R3 é botão de melee também. Em também, qualquer jogo de tiro, R3 botão de melee. Tanto correr no L3 quanto bater no melee no R3 vem de Call of Duty, jogo de primeira pessoa. Eu sou meio contra usar o L3 e o R3 de modo geral, assim, eu sinto que eu tô quebrando o controle, tá ligado? Isso vem um pouco de uma preocupação da era do Play 2, em que a galera, muito jogo fazia você mexer muito com os analógicos do Play 2 e quebrava meio... Não quebrava fácil, mas... E eu nem acho que era do jogo, era o problema com o controle do Play 2, que era feito de isopor. Então, o lance do controle do Play 2 é que, acho que muita gente nem sabia que tinha um botão ali, tipo, você tinha que fazer uma força a mais, era um botão meio secreto, assim. Eu não sabia, eu descobri com o GTA 3. Sei. Que pra você ativar as missões dos veículos... Ah, era verdade. Você tinha que clicar, se eu não me engano, o L3 ou o R3, os dois ao mesmo tempo, uma coisa assim. Uhum. E aparecia isso na tela, eu ficava, que porra de botão é esse? Exato. Claro, agora. Eu tô olhando aqui em cima, tem R1 escrito, R2 e atrás dele não tem um terceiro botão. Sabe? E essa porra foi inventada, entre aspas, no PS2, eu acho. No PS1 acho que não tinha que clicar, né? Não, tinha. Eu não sei. Tinha? Eu sei que tem porque eu tô jogando Ape Escape 1, né? E ele clicava já? Então, sim. Por exemplo, quando você tá nadando debaixo d'água, o clicar de um dos botões é o jogar a rede. Ah, nossa. Eu acho que eu nunca tinha visto nenhum jogo de PS1 usar, por isso que eu achava que era coisa do PS2. O DualShock, ele é meio tarde na vida do Play 1, né? Então, teve poucos jogos que utilizaram ele. E como ele não vinha de fábrica com o console, os jogos não exigiam. O Ape Escape era um jogo que precisava, né? Exato, o Ape Escape precisava do DualShock pra usar. Mas, ó, o Tengu falou de não gosto do L3 R3 por medo de quebrar o controle. Eu, hoje em dia, no PS5, eu tenho medo de jogo que usa muito gatilho. É, né? Jogo que eu tenho que ficar esmagando o gatilho ou usando com muita frequência, o que que eu faço? Como eu tenho o PlayStation Edge, eu coloco pros botões de trás do controle. Nossa! Eu coloco... Por exemplo, eu tô jogando o Metaphor. Correr no Metaphor é R2. E você escanear o cenário pra ver o level dos inimigos e coisa do tipo, é L2. Que nem Persona, né? É, Persona era assim também. E então, como eu tô correndo constantemente e escaneando de vez em quando, eu passei esses dois botões pra parte de trás do controle. Sim, sim. Aí quando eu tô no Edge, eu uso assim. Mas assim, eu tô com o André de que eu acho que o R2 e o L2, dependendo do jogo, não é feito pra você ficar apertando várias vezes. Até não, porque não é. Ele é um botão que ele tem uma resposta... Demora, né? Um pouco mais demorado que as outras, porque ele tem um tempo, né? Ele até afunda, chegar no fundo dele, né? Enquanto os outros botões são instantâneos, né? Ou até ele registra... No começo, No começo, mas o nosso instinto é descer o botão. Descer o botão até o máximo. Se eu vou ficar dando só toquinhos... Imagina, eu tenho que ficar dando só mini toquinhos no meu R2, não posso descer até o final. Tengu, você concorda sobre esses botões canônicos? Você muda alguma coisa? Como é que você enxerga? Eu acho que eu concordo, sim. O triângulo... Assim, a única instância em que tem alguém errado nessa história é a Microsoft de trocar o X e o Y de lugar e o A e o B de lugar, né? Mas isso é só de sacanagem. Isso é culpa da SEGA. Isso é culpa da SEGA. É. Inclusive, a SEGA ajudou no design do Xbox original, Sim. Então, tipo, isso é realmente culpa da SEGA. Putaria, né? Sabotagem até o final. Essa é a maior putaria que tem, né? O fato de que as três plataformas de hardware têm basicamente o mesmo design de controle, mas só de sacanagem, tudo com posição trocada, né? As cores trocadas, as letras trocadas. O fato de que o X é um botão diferente em cada controle é muito esquisito. Assim, Pelo menos rendeu um podcast brasileiro. Exato. Mas, ó, a única coisa que diverge entre os controles realmente, assim, é posição dos analógicos. Pra vocês, qual que é a posição canônica dos analógicos? É os dois analógicos embaixo, igual o PlayStation, ou invertido com a cruz, igual o do Xbox? Pra mim, Nintendo? É do choque. Por hábito, pra mim, é do choque. Eu tenho mais hábito com o jeito que é no PlayStation, mas não faz muita diferença pra mim. Eu troco entre os dois muito tranquilamente, assim. É. Eu também. Que tem gente que fala, ah, eu gosto do Xbox porque do PlayStation machuca a minha mão. Eu nunca entendi isso de machucar a mão analógico que sai embaixo. É porque eu entendo porque, tipo, começa como um controle que ele tinha o D-pad e os botões simetricamente, e aí foram adicionados dois alavancas bônus embaixo, que é meio que, tipo, você quase nunca vai usar isso daqui, sabe? Só que com o passar do tempo, né, a alavanca da direita virou o controle padrão, e na verdade o D-pad é que você vai usar menos ou vai usar em situações específicas então, da esquerda, você quis dizer. Eu disse direito? Falou. Mas com o passar do tempo, a alavanca da esquerda se tornou o controle padrão e o D-pad é que virou um controle que você vai usar de vez em quando, ou em situações específicas e tudo mais. Então faz sentido, eu entendo o racional aí, de colocar essa alavanca no lugar que era do D-pad antes. Tirar o D-pad pra uma coisa mais secundária. Mas pra mim funcionam os dois. Pra mim não faz tanta diferença. Acho os dois igualmente confortáveis, igualmente práticos, assim, né? Instintivos e tudo mais. Então, sim, não tem problema. Agora, mapa, por exemplo. Onde que você acha que é o botão ideal pra um mapa? O touchpad. Hoje em dia é o touchpad. Touchpad é botão de mapa. E aí no Xbox é dois quadrados, um em cima do outro. Eu diria touchpad ou select, equivalente ao select antigamente. Ou pra cima no D-pad. Que é o do Silent Hill 2, que eu gosto também. É, porque teve alguns jogos que eu joguei recentemente que tinha essa, o mapa no pra cima. E quando, de novo, quando fui jogar o Wiz, eu apertei pra cima e não era mapa. Porque o mapa é no D-pad, só que é tipo pra esquerda. Ah. Oh, meu Deus do céu! Quem fez tudo isso? É, o negócio é, eu tô falando tudo isso do Luiz, o legal dele é que você pode mudar todos os botões pro jeito que você quiser, basicamente. Tem que ser, eu acho. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o pulo no X, bate no quadrado, o esquiva é defesa e eu alinhei, e por aí vai. Fico feliz que o jogo ele permite isso, pelo menos. Às vezes eram uns conflitos que, tipo, ah, eu coloquei o pular no X e, sei lá, pegar item é X também, aí putz. Ou interações que ficaram cruzadas, mas o jogo ele tem várias abas de personalizar controle, eu só tive que ir lá e recontextualizar uns contextos que eu não tinha pensado sobre. Uma coisa que me pega muito atualmente é essa questão do menu ou de mapa ou tela de inventário, coisa do tipo. Pra mim tem que ser o touchpad, gente. Tem que ser ali, ó. É o mais estivo. E tem muito jogo que põe ou, um dos menus vai ser no start, no options, outro menu vai ser no touchpad. Aí alguns jogos vai abrir o menu com bolinha e tudo mais. Porra, podia ser mais padronizado isso. Eu tinha que ser tudo no touchpad. Não, eu acho que várias tem, tipo assim, o menu de itens é no start e o mapa é no touchpad. Sim. E aí alguns dividem o touchpad. Tipo, na esquerda do touchpad é uma coisa, na direita é outra coisa. Que são tem dois jogo, botões, né? Especialmente do PlayStation, né? Que fazia gestos no touchpad pra coisas diferentes, né? Então o touchpad, arrastar ele pra cima era um mapa, pra baixo era outra coisa. Eu até achava ok. Por mim, podia ter mais. Porque tem jogo que nem dá essa opção. Às vezes você precisa ir pro menu e abrir o mapa, sabe? Nossa, eu lembrei agora do touchpad traseiro do Vita, né? Aham. Que era um bagulho muito desconfortável e incômodo que você ficava esbarrando nele sem querer, assim. E ativava coisas sem querer, né? É. Eu acho que eu nunca joguei um jogo do Vita. Eu já tive um Vita em mãos, mas nunca joguei um jogo do começo ao fim. E nunca joguei um jogo que utilizasse o touchpad traseiro. Mas eu acho que o Tearaway, não é? Usava o touchpad traseiro. Usava. Eu nunca joguei, mas eu sei que usava. Principalmente os jogos First Party, todos usavam. É. O Uncharted usava bem. Eu queria, inclusive, que mais jogos utilizassem o touch do touchpad do Play 5, sabe? É, depende de como, assim, né? É tipo isso que você falou de gesto. Eu gosto de atalho. Coisa simples, gesto, né? Movimento simples. Eu não gosto quando pede uma precisão ou alguma coisa assim. Dito isso, muito preciso. O do Play 5 é bem preciso. Ah, mas não acho confortável. Se ele me pedir pra desenhar um negócio no touchpad, não acho legal. O touchpad é preciso, mas desnecessário. Vocês lembram do ínfamo Second Son que você invertia o controle pra segurar ele como uma lata de spray? Era muito legal. Uau, era nunca joguei ele. E aí maneiro. Você aperta o gatilho assim na posição. Isso, desse jeito aí. Aí eu aperto o gatilho. aí você fazia bem massa. Era bem legal e funcionava, porque era só pra uns momentos mais gimmicks, assim. Você ia lá puxar uma parede, e aí ele pegava o giroscópio e tudo mais e fazia você... Você agitava, né, pra agitar a lata de estrela. Aí fazia clac, clac, clac. É legal. Pra umas palhaçadinhas dessa assim, eu acho ok. Eu gosto de palhaçadinha. Nossa. Pô, um botão que entrou na nova, né, já velha geração, mas que eu acho essencial hoje em dia, e eu sinto muita falta no Steam Deck dele, botão share, o botão de screenshot. Eu uso bastante. Mais pra mim, né? Tipo, pra screenshotar coisa pra mim, assim. Então, eu uso bastante o Steam Deck. É só o Steam R1, você tira foto. Então, mas é porque eu tenho um instinto de acontecer uma coisa legal, eu aperto o botão, entendeu? Eu tenho muito isso no Switch e no PlayStation. Tem os botões que eu tô mais acostumado. Aí, tipo, eu automaticamente tiro foto das coisas legais. Inclusive, o do Switch é gostosinho, né? Que tem um efeitinho de fotografia, assim. É muito legal. Eu não tenho esse hábito, eu uso mais pra puzzle e lembrar que eu preciso voltar em um lugar mais tarde. Eu uso mais como lembretes, anotações quase. Isso, assim. Aí o Steam Deck é de boa, né? Eu só seguro o botão Steam e aperto R1. E no PlayStation eu nem deixo clicar a foto, é segurar a foto, clicar e abrir o menu de share. Sim. Nossa, sério? Hoje em dia é assim, no PS4 era diferente, eu acho. Não, eu sempre... Porque eu quero tirar uma foto, tem que ser uma coisa do momento, entendeu? Isso. Então, eu não faço isso, por isso que eu não deixo Mas é que é um momento que eu não quero perder. Então tem que ser algo rápido, né? Aí tirar a foto. Uma coisa que me irrita muito entre o PlayStation 4 e o PlayStation 5, que hoje em dia também é um botão que é importante, é o botão de menu. O botão menu não, o botão do sistema, né? É o botão PlayStation, o botão Xbox, que volta pro sistema. Tem dois menus que você abre com esse botão, certo? Uhum. Um menu que você volta realmente pro menu inicial, né, do console, e um que você abre um menu que fica por cima do jogo. Sim, né, sim. Que é pra você fazer algumas coisas. E é trocado no PlayStation 4 do Play 5. Ah, entendi o que você quis dizer, porque no PS4 você tinha que segurar pra abrir o que abre por cima. Isso, e apertar no PS5, só. E no PS5 é o contrário, você tem que segurar pra voltar, né, e você só aperta pra abrir o overlay. Eu jogo no PlayStation 5 o tempo todo, mas no meu quarto, que é uma TV velha, que não é smart, nada disso, eu uso o Play 4 pra assistir coisas, pra assistir vídeos. E aí toda hora eu confundo essa porra dos botões. Como eu não mexo no PlayStation 4 desde que o 5 saiu, eu não... Eu lembro que levei um tempo pra acostumar com isso. Eu ficava puto que eu apertava o botão do PlayStation e ele não voltava pra tela inicial, assim. Eu ficava... Não é isso que esse botão faz! Não, então, e eu acho melhor assim. Porque voltar pra tela inicial é uma coisa mais permanente. Radical. É uma coisa mais radical. É mais chato de você voltar do jogo pra tela inicial, entendeu? E aquele outro menu que vai por cima do jogo, ele é mais pra coisas mais rapidinhas, leves. Ele tem a maioria das coisas que você precisa. Exato. Sim. Então, pra mim, faz mais sentido. Sim, faz mais sentido. Inclusive, que tem todo o negócio, né, de segurar botão ou apertar botão, pra mim é só quando um botão tem que ter essas duas funções. Uhum. E aí, a função que é mais permanente, mais radical, é segurar o botão. A função mais casual é só apertar o botão. HUD do PS6, mouse e no analógico. Então... A rede do PS6 é ser mouse. Mas eu acho engraçado também como que certos estúdios, né, ao longo de jogos diferentes, eles usam lógicas semelhantes, né? Tipo, eles têm as suas próprias definições para botões. Por exemplo, Naughty Dog é um estúdio que o triângulo pega coisas. Uhum. Desde Uncharted, assim. E é estranho, porque a maioria dos jogos não fazem isso, né? Tipo, o triângulo pega seu botão de coletar coisas, assim. Tipo, é o botão que você pega munição, é o botão que no The Last of Us você pega os itens e tal. E nossa, nem lembro. É, né? É diferente. Eu sei que, por exemplo, a From Software canonizou pra mim bolinha ser o botão de desviar. Ah, nossa, Souls-like que coloca a esquiva no X, aí você vai no outro é bolinha, aí você vai no outro é X de novo. Aí você vai no outro é L1, é esquiva. Mas bolinha é o botão de desviar antes de Souls, não? É, não maluco. Sei. Não sei. Eu penso muito em bolinha como desviar. Será que é por causa de Souls? Isso é coisa de Souls ocidental ainda por cima, porque o Souls japonês era X, eles trocam. Errado, isso aí. É porque, por exemplo, eu fico pensando, pô, o que que era o gênero do momento antes do Souls? Era o quê? Era o hack and slash? Qual botão que desviava no Devil slash? May Cry? Devil May Cry 3. É mira e pulo, se não me engano. Então, Você segura o L1 e o X, não é? Pra você dizer algo assim? É. Tinha muito famosos GTA-likes, né? Clone de GTA tinha muito também. Eu nunca joguei muito esses clones de GTA, então não sei se tinha um botão. Inclusive, vocês me lembraram que tem uma era toda aí, né? Onde bolinha era o botão de entrar no cover, né? Exato. Ah, verdade, é. Verdade. Hoje em dia, não tem mais jogo com botão de cover, não, né? Não, é automático. A gente superou essa era, assim. Hoje em dia, quando o jogo tem cover, é só chegar perto. É. Teve uma era que tinha um... que dos God of War, o analógico direito era pra desviar pra direção que você queria. Pô, não, mas assim... Eu gostava disso. Eu só lembro disso no God of War e eu gosto bastante. Eu acho muito legal no eu God of também, War. Eu também, na verdade. No Dante's Inferno não é assim também? Porque ele copia tudo. Ah, mas é tudo. Porque ele é God of War, né? Vale. É. Ah, nele é assim também? Eu acho que é, porque eu ele também é câmera sei. Fixa, que nem God of War, né? Mas é, o Devil May Cry é um diferentão, né? Porque ele... O botão de mira, ele altera quase o controle todo. É. Que tem combo que você faz mirando na direção, né? Tipo, que você tem que mirar e apertar pra frente ou pra trás, né? Ou a direção que você tá do personagem. O seu pulo vira uma esquiva. Que outro jogo dessa época do PS2 tinha esquiva, pra gente pensar nisso? Certamente tinha esquiva. Certamente tem outros jogos com esquiva, mas não consigo pensar agora de cabeça. Como é que é aquele jogo que é o Bloodborne do PlayStation 1? Nightmare Creatures? Nightmare eu acho que ele nem tem esquiva, é só defesa. É e mesmo? God Hand esquiva, Tengu? God Hand não tem defesa, só esquiva. Só esquiva, e a de esquiva é onde? No analógico direito. Uau, oh, é verdade. Aí, ó. É verdade. Igual God of War. Igual God of War, né? É. Oh. É doideira. Interessante, interessante. Eu gosto de jogos que dão usos diferentes pro analógico direito. É de certa forma limitante, porque você tira a câmera dali, é. Né? A câmera acaba virando algo automático do jogo, que tem riscos nisso daí. Mas, por exemplo, jogo primeira pessoa que o ataque é o analógico direito. Uhum, uhum. Eu acho muito legal isso, principalmente quando você usa isso mecanicamente no jogo. Apescape. O Shadow Tower Abyss, que é o Shadow Tower de PS2. Os ataques melees é você joga o analógico pra um lado e joga pro outro. Pô, aí isso. Você faz o gesto e sei. Nesse jogo você corta braço fora, perna fora, esse tipo de coisa. Isso daí também é coisa de uma era. Eu lembro que quando o Fight Night vinha com controle de soco analógico nisso. E assim, no campo das ideias, eu acho foda. Nunca joguei um jogo onde isso ficou bom. Do que eu joguei do Shadow Tower Abyss, eu achei legal. Mas ao mesmo tempo, só funciona porque ele tá seguindo o legado desses jogos da Front de primeira pessoa, de a câmera ficando L1, R1. Ah, exato. Então você controla a câmera lá em cima e joga embaixo. É, o skate, né? A série skate, as manobras são assim, é fazer uns Hadouken louco com o analógico e tal. E eu nunca gostei. Tava falando da From Software, que ela estabeleceu vários botões assim, pra mim. Quando ela muda os botões, eu tenho um pouco de dificuldade no começo, assim, sabe? É que de jogo pra jogo, às vezes, né, o jogo demanda coisas diferentes e eles dão uma atualizada. Cura no né? triângulo. Então, né? Eu ia falar, no Bloodborne, nossa senhora. Não, e no Elden Ring tem um monte de botão de função que é combinação de botão. Porque eles inventaram demais, não tem onde enfiar mais coisa. Ação, exato, né? Não tem mais onde enfiar. Mas, ó, por exemplo, tô muito acostumado no Elden Ring a curar triângulo direita, cura HP, triângulo esquerda, cura MP. Muito acostumado. É, eu não me criei esse hábito de colocar as curas nos atalhos. Eu ainda curo no quadrado. É, então, mas aí eu uso muito quadrado pra itens diversos, assim, sabe? Porque aí é um negócio que, eu deixo uma faca que arremessa. Ah, mas eu faço isso também, só que eu troco. Então, mas aí eu não quero ter a possibilidade de não ter acesso imediato à minha cura em nenhum momento, entendeu? É só segurar pra baixo. Eu sei, é o que eu faço em todos os outros jogos. Mas como o Elden Ring me deu essa outra possibilidade, eu me treinei a fazer desse outro jeito e eu acho que pra mim funciona. Assim, pro Elden Ring, provavelmente é melhor mesmo. Só que quando você for pra outro jogo, você vai estar mal acostumado. Exato. Eu acho que a From, né, os jogos da From e os Souls-likes, né, a partir de Demon's Souls, foi a última grande mudança de jogos de ação que teve, assim, controle, né? Porque, pelo menos que eu consigo pensar, assim, de algo que mudou bastante, assim, né? E foi adotado por muitos outros jogos. É, God of War é assim agora. Botar o ataque no R1, nos botões de cima. É. O primeiro jogo que eu joguei que fazia isso, que depois eu vi sendo replicado desse mesmo exato maneira em outros jogos, foi Dark Souls. Demon's Souls, no caso, mas... Uhum, mas o primeiro que eu joguei foi Dark Souls. Eu acho que grande paradigma de controle pra ação, eu acho que a última vez que foi quebrado, de certa forma, acho que foi no Demon's Souls mesmo. E óbvio que, né, eles não tiraram isso do nada, né? Eu acho que é uma evolução que vem de observar como jogos de primeira pessoa estavam fazendo, né? Que vem muito, tipo, pô, o Halo desvendou o controle de primeira pessoa pra console, né? Óbvio que tinha outros jogos já que usavam os dois analógicos e faziam, mas o Halo, ele entregou o pacote completinho. Eu vou ser o chato aqui e dizer que eu tenho dito isso já faz um tempo. Pra mim, isso é legado do Armored Core. É. Você jogar, assim, o Demon's Souls especificamente, porque o botão de esquiva do Demon's Souls é o botão de boost, que é a esquiva, entre aspas, é do Armored Core. E o Armored Core é meio que o lado direito e o lado esquerdo do seu mecha. Tipo, as armas das costas e a arma dos braços. Aí o L1, L2, R1, R2. Ah, é. Então, pra mim, e eu já vi isso antes de jogar Armored Core, que o L1 e R1 são os braços direito e o braço esquerdo do personagem e as duas ações que você executa com esses seus braços. E pra mim sempre fez sentido desde o Demon's Souls, mas em retrospecto, conhecendo Armored Core hoje em dia, pra mim vem desse legado do Armored Core sentido, de usar os lados digamos assim, em cima, enquanto você mantém a câmera e todas as possibilidades ali dos dois dedões e tal. Uhum. E de fato, eu gosto muito dessa lógica dos braços que é utilizado no Dark Souls pra demonstrar. Mas aí me incomoda quando eles começam a quebrar isso, tipo no Bloodborne, que um botão é transformar a arma e o outro é tiro, sabe? Aí quando eles começam a brincar um pouco com esse formato pra adaptar, não que eles não deveriam, porque jogos diferentes pedem coisas diferentes, mas fica, né, mais um pouco mais confuso. O que que o quadrado faz no Bloodborne? Item. Ah, é, porque a cura tem um botão dedicado, é verdade. O triângulo é dedicado à cura. Okay. Eu acho um mau uso, porque o item não é tão importante assim, ele podia dividir espaço com a cura. Não, eu acho. Não, mas aí tá, a cura é muito importante, entendeu? Não, mas aí faz como no Souls, tipo, deixa a cura como aí... item principal e troca quando você precisar dos outros. Mas aí você tá diminuindo a importância da cura, entendeu? Porque a cura é muito importante, logo ela merece um botão principal, não que o item merece um botão principal. Entendeu? Mas a cura é tão importante quanto nos outros jogos e eles conseguem fazer bem com o botão. Mas é que nos outros jogos tava faltando botão, né? Não, tava bem. Aqui no Bloodborne sobrou botão e tacou a cura. Eu acho que o Bloodborne é mais rápido que os outros. Pra época, né? O Bloodborne era tipo, caralho, que jogo rápido. Então, eu acho que foi esse o pensamento. Bloodborne é rápido demais pra pessoa ter que navegar pelos itens dela até chegar na cura e usar. Você precisa de um botão de cura que seja dele apenas, sabe? Aí é engraçado você ver os jogos hoje em dia que são muito rápidos, mais rápidos, ainda seguindo esse subgênero, mas voltando a bater no quadrado e triângulo, como Nioh eu acho mais rápido do que o Bloodborne. O Kazan, que eu falei recentemente, eu acho ele muito mais rápido que o Bloodborne, ele bate um quadrado e triângulo. O problema pra mim, eu gosto muito dos controles da From, mas eles têm um problema fundamental que eles nunca resolveram, e eles não resolveram porque provavelmente não tem uma solução ideal, que é o botão da corrida. O botão da corrida também tinha que ser em cima, porque você tá constantemente usando ele enquanto você depende das outras duas alavancas, especialmente da alavanca de mira, tanto que tem o clássico que eu faço sempre, eu já vi muita gente fazendo, que é apertar o botão com o queixo, assim, né? O quê? Não, eu não, torço o dedo. Pra travar... É a garrinha. Não. Você tem que jogar fazendo garrinha. Pra que se eu tenho meu queixo? Eu aperto o botão de travar a mira com o queixo. Assim, é engraçado. É engraçado. Mas agarro hoje em dia machuca minha mão. É, então não é confortável. O queixo não machuca a mão, pelo menos, sabe? Não, eu jogo demais com a garrinha. Não, a garrinha hoje em dia... Um dos motivos que eu comprei o Edge foi por causa disso. Assim como, por exemplo, jogos que precisam que você tenha os quatro dedos nos quatro gatilhos, pra mim é muito desconfortável. Eu não consigo jogar com os quatro dedos. É uma curva pra mim, mas eu acostumo com pouco tempo. Uma série que hoje em dia eu jogo naturalmente, assim, total, né, na data, eu até falo disso num vídeo que talvez nem lembro se saiu de Melhores do Ano, que quando eu estou jogando, eu sinto que meus dedos estão dançando no controle e tudo mais, mas que tem controles bem não usuais e que continuam lá atrás da série até hoje em dia, é Monster Hunter. Os controles de Monster Hunter são bem confusos. E é desse tipo de jogo de combinação, né? Várias combinações, segurar coisa pra modificar tal coisa e apertar outra coisa. E ele tem tipo, tem um botão de guardar a arma, tem um botão de correr. E aí antigamente você não podia só apertar o botão de correr pra guardar a arma. Você tem que primeiro guardar a arma, depois correr, sabe? Tem o botão de ação, é o bolinha, sabe? O botão de desviar é o X. E aí tipo, tem várias coisinhas assim. Qual que é o botão de ataque? Que ataque, ataque, ataque? É o triângulo, né? Que o quadrado é de usar item, se não me engano. Então, tipo... Acho que é. É, e aí, tipo, é outro esquema, é uma outra árvore genealógica de botões que continua até hoje. E é coisa do Monster Hunter. E eu nem sei se, por exemplo, os clones de Monster Hunter vão nesse caminho, sabe? Mas é. Qual que vai ser a próxima grande evolução aí dos controles? Será que a gente vai estar... controlando tudo com giroscópio e fazendo gestos nos nossos touchpads no futuro? Vai, a gente vai jogar com queixo agora? Pô, exato! É um botão pro queixo, né? Dedicado assim, ergonômico pra encaixar no queixo. Não, André, é um botão que é um colar e aí fica um botão aqui. E aí você bate com a papada assim. Sim. Mas assim, sem sacanagem, eu gosto muito da ideia dos pedals, desse botão que você aperta atrás. Eu gosto. Que alguns controles têm vindo com ele agora. Eu gosto também. Né? Pra mim, os controles da próxima geração já tinha que vir com isso de fábrica já. Não precisa fazer a com botão de metal, que não sei lá o que, igual os de Elite, um basicão, tipo o 8-bit do faz. Porque é uma posição que o seu dedo tá naturalmente, né? E que, com um bom design, você não aperta com um acidente, né? Exato, o do Steam Deck é maravilhoso, os botões de trás. Mas o futuro é mirar com o giroscópio. Splatoon veio aí pra mostrar que é o melhor coisa. Esse jogo de 2014, é o futuro, André!